O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros amigos do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos todas as semanas aqui com os senhores para darmos continuidade a esse trabalho terapêutico que nós fazemos pelas rádios e também pelas televisões. Se vocês quiserem assistir os nossos programas de TV terapêuticos, eles estão postados no nosso site oficial www.stop.org.br. Lá você poderá encontrar nossos programas terapêuticos e começar a sua manhã com uma maneira mais certa de pensar e de sentir e de agir. Portanto, numa outra energética diferente do que essa que nós somos confrontados diariamente na nossa sociedade. Uma energética desagradável, poluída. Então, se nós estamos em sintonia com a energia essencial, através do sentimento bom, do pensamento bom e das boas ações, as nossas chances de termos equilíbrio, saúde e de transmitirmos isso para os outros e para o nosso meio ambiente vão ser consistentes. Então, a qualidade de vida de uma pessoa pode ser definida com a sua ou através da sua energética. Como ele vibra? Se ele vibra de acordo com a energia divina ou se ele está numa dissincronia ou numa dissonância. Numa dissonância e não numa ressonância. Numa dissonância. Então, tudo que ele fala, que ele faz é dissonante, é desagradável, é pesado. É como um barulho, é como uma coisa feia, que causa mal-estar. O neurótico é assim. Aonde ele entra, ele leva essa sensação desagradável, né? Um eletrônico dando choque. E uma pessoa equilibrada, que está em ressonância com a energia divina, ela é magnética, ela atrai os outros, ela atrai sentimentos agradáveis, ela até cura as outras pessoas. E tem aquele efeito que chamam nos Estados Unidos de green thumb. Tudo que ele pega, ele melhora o cuidado dos animais, da natureza. Então, Kepp fala num livro magistral que eu considero como o melhor de todos os livros que Kepp já escreveu. Se a gente pode achar um melhor, não sei. Mas é o meu predileto, é o mais completo, que se chama A Glorificação. Esse foi o segundo livro que Kepp escreveu na série da Trilogia Analítica, dos livros dele. E escreveu há muitos anos atrás. E é um livro que a gente pode ver como mais completo, porque ele tem o aspecto científico da psicanálise, ele tem o aspecto filosófico, ele trata aqui sobre a verdadeira e a falsa dialética, a maneira certa e errada de pensar do indivíduo, e ele trata diretamente desse contato com o ser divino. E por que que nós não estamos em contato? Por que nós não estamos aproveitando esse universo de maravilha? Na página 64... Kepp escreve o seguinte: cada ano, mês, dia, hora, minuto e segundo que deixamos de usar para realizar o bem é um tempo perdido no sentido de usufruir melhor tanto afeto, tanta dedicação que o Criador nos oferece e que não volta mais. No entanto, cada minuto bem usado constitui uma enorme satisfação acumulada. Se eu olho para o céu e vejo bilhões de luzes brilhando no espaço, quando os astrônomos nos dizem da existência de talvez 100 bilhões de galáxias, quando imagino um espaço quase sem fim, então penso, será que cada um de nós é mesmo mais importante do que tudo isso? E, na verdade, assim somos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesse final de ano, né? Um tempo de festa, de lembrança do Criador, que muita gente está atrás de consumir presentes e comprar, mas, no fundo, todo mundo sabe o que nós estamos festejando. E, para essa lembrança, então, vai aqui os meus votos de um 2014 muito bonito, muito feliz, ligado à energia essencial. Olá, Dr. Kep. No trabalho que eu realizei, eu estive em Viena durante 3 anos no início. Depois nós voltamos, né, para a Europa e ficamos mais, quantos anos? 14, então 17 anos ao todo. Então a orientação geralmente lá da Europa, de Viena, da Europa Central, né? Que era norte da Itália, a Áustria, em grande parte a Suíça, que tinha o Jung, né? Sul da Alemanha e a França. Então, esses países seguiam a orientação freudiana, como é que fala em latim, né? Ipsis literis, quer dizer, de um modo perfeito. E essa orientação freudiana, ele, inclusive sendo médico, e em geral, né, os médicos que começaram o campo da psicoterapia, eles têm até hoje uma formação organicista, que é ao contrário da psíquica, da psicológica. Se bem que os psicólogos também, né, os psicólogos fazem uma orientação assim psicológica, mas não no campo mais profundo. Os alemães falam Tiefenpsychologie, que é a psicologia do profundo, lá da alma, né? Então esse tipo de psicoterapia só é feita pelos psicanalistas que pertencem às escolas internacionais, no sentido assim de entrar na vida inconsciente. Então, o que eu quero falar, né, é que o que Freud descobriu mesmo e de grande valor é justamente que aquilo tudo que o ser humano manifestava, quer dizer, a questão, por exemplo, social, a questão das doenças, a questão dos problemas, né, em família, isso tudo vinha de um campo lá meio tenebroso que ele denominou de inconsciente. Então, nos estudos, né, no tratamento que ele fazia com os clientes, ele notava que dificilmente o indivíduo chega a esse inconsciente. Por exemplo, né, falando com os ouvintes, né, com os senhores que estão nos assistindo, se eu falar que os senhores, no fundo, têm assim uma soberba, uma arrogância muito forte e que vocês não percebem, por isso acham que não sofrem disso, ou então na questão da inveja, né? Se eu disser, olha, a humanidade toda caiu na inveja, como se fosse um tipo de pecado original. Então não existe um ser humano sem inveja. Então os senhores que estão nos assistindo sofrem principalmente da soberba, sofrem da inveja e também de um terceiro elemento negativo que se chama ira, né? Então o que acontece realmente na doença do ser humano, não é que o indivíduo é doente e depois manifesta o ódio, inveja, arrogância, essas coisas todas negativas. Mas o que é negativo, né? Por exemplo, o indivíduo que acha que só o que ele pensa é certo, né? Então ele tem a ideia de que ele não percebendo, por exemplo, a inveja que ele tem, a arrogância, então ele não tem. Então, esse é um grave defeito que houve no campo da psicologia em geral, quando a maior parte, né, dos técnicos, né, dos psicólogos, das pessoas que trabalham com pessoas assim, vamos dizer, neuróticas, né, doentes, pensam que a questão de saber uma coisa é perigosa. Então, O que acontece? A pessoa acha que, não vendo, né, a arrogância que tem, a inveja que tem, a pessoa não vendo, ela não tem. Então, esse é um gravíssimo erro que foi cometido. E esse erro a gente pode ser atribuído até ao Freud, porque o Freud achava que através da hipnose, através dos atos falhos, através de certos enganos que a pessoa comete, é que a pessoa então revelaria esse lado do profundo da personalidade. Mas aí, como algo, vamos dizer, artificial, e nós dizemos que esse aspecto profundo é justamente o aspecto autêntico da personalidade. A gente pode até dar o exemplo, né? O indivíduo que foi no velório, né? Então, quem tinha morrido era o marido, um indivíduo muito ruim. Então ele chegou perto da viúva, em vez dele falar minhas condolências, né? Ele falou meus parabéns. Ele falou, pá, que engano terrível que eu cometi, desculpe. Então, mas veja, esse engano terrível que ele cometeu não foi engano. E ele achava mesmo que as pessoas ficando livres daquele indivíduo ruim viveriam melhor. E tem toda a razão, né? Então, por exemplo, o indivíduo convida outro, né, para um banquete, para um restaurante assim bom. Então, na hora de pagar, fala para o amigo: bom, você paga, né? Quer dizer, ele convidou o amigo tudo, mas não para que o amigo pagasse, para que ele pagasse, né? Mas na hora de ter que pagar, então ele deixou a conta para o amigo, né? Que não tinha ideia disso. Então são enganos que a pessoa comete e que reflete, né, na vida diária. Por exemplo, a questão de patrões e operários, né? Então, o indivíduo que sobe, por exemplo, no poder, então ele passa de uma função inferior para a função de chefe. Então, quando ele era inferior, ele achava que os chefes eram terríveis. Depois, quando ele passou a ser chefe, ele era pior do que todos aqueles chefes que eles falavam mal anteriormente. Então, o que que acontece aí, né? Por que que, por exemplo, um país, a gente pode citar até a Alemanha, né? Um país elege um Hitler, né? Um louco, um doido varrido, que acabou com aquele país. Ou então a própria União Soviética, né? Tinha aquele Stalin, a Itália, né? Tinha o Mussolini. Isso no passado, quando eles faziam tantas guerras, né? Então, o que que acontece aí, né? Com o indivíduo que ele não tem poder, então ele fica mais ou menos acomodado na função dele e não tem, vamos dizer, os meios para atacar o próximo. E o que que eu quero falar com isso, né? É que, no fundo, existe uma convenção social. E até um pensador inglês falou que o ser humano é lobo para outro ser humano. Então, esse pensador, né, ele mostrava claramente como o indivíduo, em geral, né, não é um ou outro, é em geral, o ser humano acha que tem que atacar o próximo, tem que explorar o próximo, que não pode confiar no próximo. Então, esse é um engano terrível que a humanidade tem. Porque se ele vê no próximo o inimigo e ataca o próximo, explora o próximo, etc., então é claro que o outro, o próximo, né, vê também nele o inimigo. Agora, se o indivíduo vê no próximo o indivíduo que ele deve gostar. Aliás, quem falou isso foi até o criador do cristianismo, né, Cristo. Se ele quer ajudar o próximo, ele vê o próximo com dificuldade e ele tenta ajudar, então o que acontece? Aquele próximo que ele ajudou fica encantado com a atitude dele e se torna também amigo dele e amigo dos outros. Então, o grande problema que campeia agora a humanidade não é a gente falar dos regimes, né? Regime capitalista, regime comunista, regime socialista. Não é bem os regimes, são as pessoas que vivem, inclusive nesses regimes, e que usam esses regimes para explorar o próximo. Então, o que que acontece, né? Essa atitude, a gente pode dizer, por exemplo, vindo da vaidade, o indivíduo só gosta dele próprio, ou então da soberba, né? Acha que só ele é certo, ou então o indivíduo egoísta, né? Acha que ele deve pensar só nele, ou então o indivíduo que não consegue se colocar na pele do outro. Então a gente fala de entropia, né? O indivíduo avarento, né? O indivíduo que não dá nada para ninguém, não dá nenhum auxílio para ninguém. Ou então o indivíduo luxurioso, né? Que só quer os prazeres físicos. Ou então o indivíduo falso, que só conta mentira. Ou então o corrupto, né? Em geral, a enfermidade não torna o indivíduo corrupto, não torna o indivíduo egoísta, não torna o indivíduo vaidoso. A enfermidade, principalmente a doença mental mais grave, ela surge porque o indivíduo é vaidoso, é egoísta, é avarento, é corrupto. Aí o indivíduo cai na neurose e se está num grau muito elevado dessa atitude errada, então ele entra na psicose. Então aí é o caso já de internação. Então é isso, né, que falta nos compêndios, nos estudos, principalmente das universidades, seja no campo médico, né? O médico não estuda a vida psicológica, né? Não estuda muito a psicossomática, que seria o estudo da vida psíquica e o efeito que essa vida psíquica causa no organismo. Então, às vezes, a pessoa tem um tumor, né? Uma úlcera. Às vezes, com uma palavra que nem, não só o psicoterapeuta fala, mas um religioso pode falar, ou um amigo pode falar. Às vezes, com uma única palavra, ele fala e o indivíduo acorda. Então, sara. Então, enquanto, por exemplo, as universidades, principalmente que trata das doenças orgânicas, os médicos, e pior ainda, os dentistas, né? O indivíduo que estuda odontologia, ou até mesmo na física, nos outros campos, se ele não conhece, ele não conhece o campo dele. Se o médico não trata da vida psíquica, ele não é médico, não cura ninguém. Só através do medicamento é que coloca um pouquinho, assim, vamos dizer, de calma no organismo da pessoa. Mas não vendo a causa psicológica, a pessoa não sara. Agora eu gostaria que o Roberto, que voltou da China, né? Hong Kong, daquela região, Roberto Frascari, onde estamos agora construindo, fabricando os motores CAP. Então, gostaria que o Roberto agora falasse um pouquinho por que, né, a China, justamente a China, tão distante, é que aceitou fabricar esse motor, né, Roberto? O que acha? O que a gente vê lá na China é que eles estão adotando uma filosofia pragmática. Existia um tal Dr. Sun, que estudou na Inglaterra e levou esse conceito de aprender em ação. Quer dizer, eles adotaram uma filosofia pragmática. Por isso que eu acho que aquela região está se desenvolvendo muito industrialmente, assim, inclusive assim tecnologicamente, porque não é verdade que a China faz produtos de má qualidade. É que eles trazem produtos de má qualidade da China, né? Mas aquela região faz produtos de altíssima qualidade. Então, com isso a gente pode fazer desenvolver. Eles aceitaram, acho que o nosso motor, porque eles viram o potencial desse motor, que é aplicável em todos os eletrodomésticos, bombas e motores, até motores de carro. Então eles estão divisando essa possibilidade e vendo uma boa oportunidade, né, de lançar esses produtos no mercado, né? Já estão lançando, né, Roberto? Isso, já estamos aqui. O ano que vem já vem para o Brasil, né? Sem dúvida, já está um excelente ventilador de teto, será o mais econômico do mundo e será de muita boa qualidade, né? Então, veja que a China, né, seguindo a teoria do trabalho, que através do trabalho é que eles conseguem tudo, está sendo o primeiro país da humanidade atualmente. E os outros países ocidentais, né, que estão agora no período do ócio, né, acha que nem ninguém mais deve trabalhar, imagina, todo mundo deve ser doente mental, então estão atrasando agora. Nós temos também o nosso jornalista José Ortiz, que gostaria de falar. Eu gostaria de lembrar que a China não está adotando uma. Ela já tinha a filosofia do Confúcio, que era prática, depois passou para Mao Tse-Tung com o comunismo, mas adotou a terceira via, que o Dr. Kep lançou nos Estados Unidos, a libertação dos povos, e que quando o Dr. Kep viajou de avião da Áustria para Paris, ele conversou diretamente com o ministro da Economia da China e deu-lhe o livro Trabalho e Capital. E esse ministro da Economia realmente mudou a forma. Já não é comunismo que existe na China e nem capitalismo. É uma terceira via que o trabalho deve produzir o capital. Isso foi trazido pelo Dr. Kep, que está trazendo esse desenvolvimento, e a China não é que vai ser o primeiro país do mundo. Ela já é a economia. Um amigo meu me disse que toda a cidade lá da China já tem um conservatório musical. Para vocês terem ideia, em São Paulo todo, no estado, com 633 municípios, só existe um conservatório, e na minha cidade ainda, Tatuí. Quer dizer, era para ter em todas as cidades do Brasil. Então, como nós já estamos quase no horáriozinho do final do programa, aqueles que perderam o comecinho não ouviram a doutora Cláudia falar do livro A Glorificação. Então eu vou terminar o programa também com uma mensagem desse livro fabuloso do Dr. Kep, que eu aconselho para a leitura agora nesse fim de ano, ou mesmo para presentear os seus amigos. Não existe maior paz senão na conduta da pessoa que procura ser cada vez mais semelhante a Deus, desejando o que ele quer e procurando fazer o que ele faria se estivesse em nosso lugar. Agindo assim, colocamo-nos na mesma direção do voo dos pássaros, do movimento dos astros e do sentimento de amor, para não dizer de toda a felicidade em que o próprio Criador vive. Então, um lindo Natal para todos os nossos ouvintes e até o próximo programa.